Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu não sei porque eu faço listinhas de ano novo. Alô, galera, aqui é o Omar Abadi, o fanático. Estou meio sem voz, estou muito gripado, mas a melhor coisa do ano foi empregadinho nas caras semana passada. Que isso, cara? Maluco. E aqui é o Borges, o Judão, e só estou aqui porque o Alexandre Ottoni quer me conquistar para ganhar o Judão Tchananã Awards 2007. Aqui é o Azaghal e eu ainda vou criar o prêmio Milinka Tchananã Awards 2007. Ai, que bonito, né, cara? Esse, Azaghal, foi o ano do Milinka, né, cara? O que teve... Boa, cara. O que teve de blog não sei o que, blog não sei aonde. Tá... Ah, mas pera lá, meu. Fizeram até supositório, vai. Exatamente. Muito bom. Aí já exageraram também. Eu trouxe o nosso amigo Borbs, mais uma vez, o nosso amigo Judão, né, cara? Ele está aí, estamos concorrendo no Tchananã Awards. E, por favor, vão lá e votem nesta bagaça. O Jovem Nerd é o melhor blog de 2007, sem dúvida. E vamos falar do melhor e o pior de 2007, malandro. Vamos lá na retrospectiva nerd do ano. Tem que ter, né, cara? Tem muita coisa pra discutir aí. Filmes, quadrinhos, gostosas, decepções, TVs, tudo. Certo? Mesmo. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos às nossas leituras de e-mails e caneladas! Sim, nessa última leitura de e-mails do ano, falamos do nosso querido patrocinador, Jovem Nerd. Exatamente, graças a ele tá tendo o Nerdcast hoje, não é? É verdade. É verdade, a nossa Netmovie! Rapaz, a locadora mais zerada de todos os tempos. Muito cara. Bom, Netmovie. Essa semana a Netmovie veio muito bem a calhar porque eu precisava, Azaghal, capturar imagens do filme Os Suspeitos. Para o final da novela no topo do mundo, né, cara? Sim, já acabou, finalmente. E aí o que eu falei? A Netmovie vai resolver esse meu problema. Fui lá no site, achei Os Suspeitos, adicionei a minha lista, aí o que eu fiz, Azaghal? Joguei Os Suspeitos lá pro início da minha lista, certo? Botei ele lá no topo. E aí eu agendei a entrega, a coleta do filme... que estava na minha casa, e aí eles vieram, tum, pegaram Os Imperdoáveis e deixaram Os Suspeitos. Olha aí que beleza. Essa parada... Ah, e outra coisa, Azaghal. Eu testei, sabe o que eu testei? Uma coisa que eu esqueci de contar. Não. Quando eu fiz a assinatura, eu falo assim, pô, vou testar o serviço de atendimento, quero ver como é que era. Tive uma dúvida de quando é que... Tipo assim, quando eu fiz a assinatura, não dava pra agendar nenhuma entrega nem coleta, né, óbvio. E aí eu não sabia se isso já significava que eles iam automaticamente me entregar o DVD. Eu queria saber se o primeiro filme que tava na minha lista ia chegar na minha casa. Aí o primeiro, eu achei essa informação fácil no site, no FAQ, né? Que ótimo. Nas perguntas frequentes. Mas mesmo assim eu falei assim, vou perguntar, vou ver se eles respondem rápido. Cara, mandei um e-mail falando, olha, assinei agora, quero saber como é que é o esquema de receber e tal. É só esperar mesmo. Desci com 3D pra comer uma pizza no sujinho. Ótimo. E quando eu voltei, cara, tava lá na minha caixa de e-mail, você acredita, cara? A resposta personalizada, não era aquela resposta automática, não. Nós recebemos seu e-mail, muito obrigado. Tava lá a resposta que eu ia receber automaticamente, assim, compensasse o meu crédito do pagamento. Cara, sensacional, sério. Igual a Nerdstore, né? Igual, é, exatamente, igual a Nerdstore. Pergunta, manda aí. Pergunta como a Nerdstore, impressionante. Então, cara, se você quiser conhecer essa locadora mega boga, que você não paga diária, nem paga multa, você só paga uma mensalidade, cara, vai agora em netmovies.com.br. E a gente tem recebido e-mails direto de gente que fez a assinatura depois que a gente começou a falar e gente que já tinha de antes e já achava foda e tal. É muito bom. Verdade. Vai lá agora, netmovies.com.br! Antes de começar a ler, eu quero mandar um abraço para todas as empresas que provêm internet no Brasil. Ah, pois é! Então, o que acontece? Esse Nerdcast foi prejudicado pela conexão que ninguém explica, né? Tava péssima. Inclusive, a Zagão está falando no telefone, porque não consegui estabelecer a conexão entre eu e ele só. Não, não funciona. A internet não funciona no Brasil. Quero falar que é porque é Natal, tá todo mundo usando Skype, certo? Mas isso não é desculpa, né, cara? Porque a gente, ah, Natal, vou pagar só metade do serviço porque não vou conseguir usar direito. Não acontece isso. Não acontece, exatamente. Então, assim, estamos iniciando uma campanha que é... Queremos um serviço decente de internet. É verdade. Isso. Porque paga-se caro e tem um serviço de merda. Essa que é a grande verdade. Nós queremos que elas melhorem. Se elas melhorarem, a gente dá o braço a torcer, né? Mas, por enquanto, é difícil. Isso. Queria mandar um abraço pra galera da Agência Comunicato, que fez uma festa de fim de ano, Azaghal, com todas as pessoas vestidas de camisas, Jovem Nerd, olha aí. Mandar um abraço pra todos que compraram na Nerd Store no Natal, foi um sucesso. Tanto a promoção Mega Boga quanto as compras generalizadas. E Azaghal, a gente não satisfaz só com isso, só com o Natal. Ok, Natal, e aí, acabou? Aí que começa, Jovem. Segurem suas tamancas, porque vem aí, Azaghal, dois lançamentos espetaculares de duas novas camisas ultra nerds, rapaz. É verdade, é verdade. A camisa já está pronta, eu já tenho a minha. Exatamente, eu também. Jovem Nerd já tem a dele. Nós passamos o Natal já com os novos modelos, só para causar inveja em quem não pode ter ainda. A camisa que o Azaghal usou já foi testada na rua. E ele disse que as pessoas, né, Azaghal, olhavam pra sua cabeça. É verdade. Sabe, você via aquela cara de minha cabeça explodiu? Eu não acredito, né? Não acredito. É irado, é irado. Então fique de olho na Nerd Store que em breve vai aparecer novidade. É. Então, primeiro e-mail de Gésion, 19 anos, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Falando sobre o último Nerdcast, onde eu li um e-mail referente ao penúltimo Nerdcast. Que falava sobre a Dead Man Hand, sabe? Lá do poker. Uhum. A piadinha do Jovem Nerd sobre a cor do naipe durante os e-mails me fez pensar por alguns segundos que ele estava falando sério. Que eu disse um par de 8 e 6 pretos. Ele disse a cor, mas não disse os naipes. Eu falei isso. E ele achou que eu estava brincando, mas eu não estava. Foi o maior sorvete na testa do ano para mim. Eu admito. Que ótimo. É óbvio que se tem um par de 8 pretos na mão, que é óbvio que os snipes vão ser de paus e de espadas. O Jovem Nerd, ele diz que gosta de poker, fica assistindo Celebrity Poker, Showdown. Eu gosto tal. De poker. Mas ele é um que joga poker e chama os snipes de coração, balão, pata de pinto e estrela, tá qual é? Outro dia eu tava mudando de canal aqui em casa e finalmente eu me interessei por esses programas de pôquer. Ah. Tava passando no FX, no Strip Poker. Ah, óbvio, né? Disse é diferente. Wagner Coloso Abril, 26 anos, Santo André, São Paulo. Precisei ouvir umas 3 vezes o mesmo pedaço do Nerdcast pra ter certeza que não ouvi errado. O Azaghal também conhece a famosa Vodka Roscoff, cara, impressionante. Porque eu achava até então que ela era só uma ilusão minha, mas tudo bem. Uma vez, em Borda da Mata, Minas Gerais, a vodka que levamos de São Paulo tinha acabado. E saímos para procurar algum lugar aberto para comprar outra. Encontramos um tipo de venda e achamos essa magnífica vodka. Levamos e fomos beber. Vale lembrar que isso era 10 horas da noite, mais ou menos. Não sei por que vale lembrar, mas tudo bem. Colocamos a vodka no copo de plástico e continuamos conversando. Em determinado momento, um amigo pede o copo que estava em cima do carro. Quando ele pegou, havia percebido que o copo tinha sido corroído. Estava todo torcido pela vodka Roscoff. Meu Deus, cara, olha até, aí. Até então não faz sentido lembrar que eram 10 horas da noite. É, não, né? Faz nenhum sentido, qualquer coisa. Aquele negócio era pior que álcool Zulu. E resolvemos beber no gargalo. Essa é outra fase que não faz sentido nenhum, né? Eles perceberam que a parada é pior que álcool etílico e beberam. Ele disse que não precisa nem falar, que no final da noite estavam todos completamente travados. Ai, meu Deus. Rinaldo, 22 anos, São Caetano do Sul. Nunca escrevi pra vocês, apesar de sempre ter comentários sobre Nerdcast. Porém, dessa vez vocês tocaram num assunto que eu entendo. Beber! Os nerds beberrões, né, cara? É, olha isso. Isso, Nerdcast passado que foi sobre histórias de Réveillon. O ato de furar a lata de cerveja embaixo, preferencialmente com uma chave de carro, e de beber todo o líquido o mais rápido possível, é conhecido como tufão. Olha que ótimo. É? E beber de canudinho deixa bêbado mais rápido, sim. E existe uma explicação científica pra isso. Quando você bebe de canudinho, o líquido é jogado diretamente no céu da boca. E as células do céu da boca são diretamente conectadas com o cérebro. Caraca, que porra é essa, Zagão? Se beber com um canudinho deixa louco, imagina com dois, cara. Ah, é? Então, três, quatro, né? Ou então aquele canudo do Bob's agora, que é gigante de mistoque. É verdade? Aquilo é num gole só, compadre. Eduardo Diniz, sexta-feira, 21 anos, no Rio de Janeiro. Me saiu no Nerdcast quando um amigo meu apresentou e blá blá blá, whatever, vocês são fodas, lero lero e tudo mais. Frequento a Ponte HQ desde meus 15 anos, onde eu matava muita aula e lia muito quadrinho de graça. Oh, peraí. Esse vale lembrar, Zagão. Eu já sei qual é a história que ele vai contar. Pra quem não conhece, essa história é o seguinte. Tem uma loja de quadrinhos especializada aqui no Rio, que, sabe, todos os nerds aqui vão e conhecem, se conhecem de lá, e compram quadrinhos, RPG, miniatura, tudo, tem tudo lá, né? E eu fui a minha vida inteira lá. A Zagal também. A gente nem se conhecia, a gente frequentava a loja. E só que o dono da loja, o Tássio, ele nunca se lembra de mim. Já contei esse outro Nerdcast, que eu tenho essa mágoa na minha vida. Quando você chegou lá, mas, e aí, pra cada tá... 30 vezes que o Jovem Nerd ia na loja, eu ia uma, pra vocês entenderem. Eu não era assíduo na parada. E ele sempre lembra do Azaghal, sabe? Eu falava, Tassos, tudo bem, Alexandre? Pô, rapaz, não lembra de mim? Ele, não. Pô, sou amigo do Dave. Ele, porra, Dave. Lembro dele. Sempre acontece isso, sabe? A gente já contou isso em outros Nerdcast, mas aí ele tem uma historinha pra contar, vai. Semana passada voltei lá depois de um tempinho e tive que confirmar com o Tassos que ele realmente não lembrava mesmo do Jovem Nerd. A conversa seguiu assim, dois pontos. Fala, Tássios. Fala, sexta-feira. Porra, Tássios. É verdade que você nunca lembra do nome Alotone? Quem? Jovem Nerd, Alexandre Otone. Quem? Amigo do Dave. Ah, o Dave, amigo nosso, gente boa pra cacete. Bom dia, Dave, teve aqui, não sei o que. Caraca, cara, inacreditável. Tá vendo que comprovado, cara. Meu Deus do céu, cara. Ele quer começar uma campanha, cara. Fala aí, cara. Ele quer campanha, façam Tassos lembrar do Jovem Nerd. É impossível, cara. O Jovem Nerd tem o poder de ser ignorado pelas pessoas. Anyway, esse meio imbecil que provavelmente nem vai ser lido tem como motivo principal pedir, na verdade, implorar que nessa sexta-feira, dia 28, por favor, vocês leiam mega voga feliz aniversário para meu amigo que apresentou o fantástico Jovem Nerd faz anos no dia do último Nerdcast do ano. Não vou dizer o nome do cara, só de sacanagem. Cara, tem muita gente pedindo pra gente mandar abraço de aniversário e a gente tá comendo, porque se mandar pra um, Vale lembrar que eu não sou garoto de recado. Muito bom. Vai ficar que nem lá no Fantasia. Ele manda um beijo pra mim. Ah, pro meu sobrinho. Grilo, cara. Tem até um vídeo do Fantasia que inclui o Acre, né? Cara, a novela não termina. Azaghal achou um vídeo. Não, não fui eu não. Veja você, foi o Rodrigo Ponciano. Mandou um vídeo isso. De micos do Fantasia, do programa Fantasia, né? Que retornou agora. E, cara... Isso. Voltou com tudo, né, voltou, cara? Voltou com tudo, rapaz. A mulher me liga. Da onde, Azaghal, que ligou a participação? Da onde, cara? Rio Branco, Acrelândia. Cara, oi, tudo bem? Fez uma cara mesmo assim. E a mulher falou, então vamos participar, cara. Eu falei assim, não posso, não tô vendo, porque aqui não passa o Fantasia. Não, ela falou, tô ligada no SBT e não tá passando Fantasia. Olha isso, cara. E era ao vivo a parada, cara. Muito bom isso. Cara, sabe... Meu Deus, é tudo muito esquisito, cara. No final do programa, o garoto ainda pegou o telefone e chamou a Ellen de gostosa. Foi demais, cara. Ai, tem um link aí. Vejam e comprovem mais uma história. A criança. É muito doido mesmo. Bom, esclareceu só aquele começo, eu não peguei não, tá? Mas foi só uma brincadeirinha. Olha só! Olha aí! Acertaram o cara aí. É que os nossos ouvintes adoram quando eu falo de sexo, nos ouvintes que eu te falo um pouquinho, né? Muito bom, a gente tem algo, Barabás, que a gente deva começar, ou Bobs, você que está super antenado com o Tchananão, Bobs... A gente pode iniciar falando o seguinte, existem duas listas na minha cabeça de tudo que eu... que eu acho que eu devo votar. Existem aqueles que a gente sabe que realmente foram sensacionais e às vezes a gente não gosta muito. E tem aqueles que a gente adora de paixão e sabe que são horríveis, né? É, exatamente. Então, quando a gente faz essas listas, a gente tem cuidado dessas duas coisas. É, né? Verdade. Aquele que a gente sabe que é horrível, mas a gente, pô, eu adoro, eu sou fã. Exato. Mesmo sendo horrível, eu voto nele, entendeu? Exatamente. E tem aqueles que a gente sabe que é super cabeça, que todo mundo comenta, que deve ser o melhor do ano, mas a gente odeia. Então, vamos discutir essa base, né? Verdade, verdade. Não vamos esquecer desse parâmetro. Vamos começar com podcast. Qual foi o melhor podcast de 2007, Jovem Nerd? Eu não sei se você está falando do melhor podcast do mundo! Não pode ser o Nerdcast. Todos os méritos, né? Ai, meu Deus do céu. Corte! Dos filmes bem nerds, assim, qual foi o que mais deixou tua cabeça maluca? Você pirou. 300, eu tô mandando bala. Pois é, né? 300, eu acho que a gente tem que dar um mérito. É. Desse espata foi demais, né, cara? Mandando bala é sensacional também. Pô, cara, eu vi outro dia, vi há umas duas semanas. Que filmaço, cara. Pois é, uma surpresa, cara. É um filme despretensioso, cara, e é divertidíssimo. É muito bom, cara, muito bom mesmo. É em cima daquela estética do Pernalonga com o Eufrazino puxa-briga. Isso, o cara fala o que é velhinho, cara. O diretor falou, ele fez isso de propósito. A New Line proibiu de ele falar qualquer outra coisa que só for, tipo, só aquele que é a velhinho, senão iam processar. Tipo, ele queria fazer exatamente aquilo. É mesmo? Foda. É sério mesmo. Porque mandando bala foi uma surpresa, né, cara? Ninguém esperava nada, né, cara? A gente não pode esquecer dois outros também, que eu acho bastante legais pro mundo nerd, que é o Planeta Terror e o Rock Balboa, né? Porra, pelo amor de Deus, rapaz. Melhor filme nostálgico de 2007. É verdade. É, isso aí. Nós tivemos bastante filmes nostálgicos, tivemos Transformers também, né? Que foi uma surpresa, né? A gente falava assim, robôs gigantes lutando, qualquer desculpa tá bom. E foi exatamente isso, né, cara? Robôs gigantes... Transformers foi tudo isso, mais a Megan Fox. Mais a Megan Fox, rapaz! Surpresa agradabilíssima! Que sabe consertar motor e tudo, cara, é demais aquilo. O Planeta Terror, ele na verdade foi uma certa decepção, porque tava um maior estardalhaço em torno desses filmes, né? E aí estreou lá fora, ninguém entendeu porra nenhuma, né? O nego saiu no meio do filme porque achou que tinha acabado. E aí ele veio pro Brasil capengaço, cara. Ficou, sei lá, uma semana em cartaz. Cheguei aqui no Rio, não consegui ver o filme, já não tem mais lugar nenhum. Tarantino, não sei, o Robert Rodriguez viu. Falaram que eu vi uns dois, cara. O pessoal da Europa Filme falou que ia trazer todo mundo, não trouxe ninguém. Com vergonha, cara. Mas aí a culpa não é do filme, a culpa é das distribuidoras, porque elas pensam... Infelizmente, a distribuidora ela tem um problema sério. Toda vez que um filme faz muito sucesso nos Estados Unidos, eles acham que tem que lançar no Brasil. E às vezes fica uma semana em cartaz e ninguém vai ver. E às vezes, um caso como Austin Powers, por exemplo. Eles não lançaram Austin Powers o primeiro no cinema no Brasil, porque eles acharam que o filme era horrível, não tinha nada a ver com o brasileiro. E o filme foi um campeão de aluguel, né? De locadoras. Aí eles lançaram os outros depois do cinema. Pra tu ver. Então a distribuidora ela é muito burra, ela não consegue pensar no público brasileiro. Ela pega o americano médio e faz, ah não, o americano médio é assim, então vamos, não vamos fazer no Brasil. E aí ao mesmo tempo entra em contradição, pois os filmes do Will Ferrell, não sei se vocês sabem, são os filmes que dão mais dinheiro nos Estados Unidos em termos de comédia. O Rick Bobby acabou em quinto lugar de maior bilheteria nos Estados Unidos. E não foi lançado, por exemplo, no Brasil. O Will Ferrell é um caso atípico que faz sucesso no mundo inteiro, inclusive na Europa, mas não faz sucesso no Brasil, pra tu ver. Que coisa, hein? A gente adora o Will Ferrell. Seria excelente, jogando pra glória. Ficou uma semana em cartaz e saiu também. Foi espetacular, meu E tivemos no Brasil, né, Tropa de Elite, que foi um grande fenômeno. 2 meses, 3 meses de piadinhas infernais de Tropa de Elite, ninguém aguenta mais. Eu indicaria também O Cheiro do Ralo, que é excelente com o Selton Mello, hein? Eu acho que se vocês vissem... Você não gostou do Cheiro do Ralo? Cara, eu não entendi ainda o filme. Não, tinha um ralo e ele cheirava mal, e é isso aí, o filme é esse, cara. Eu falo o rabão da mulher, tu não gostou da bundona da mulher, porra? Eu fui ver o filme, cara. Selton Mello é bom, né? E vamos lá, né? E eu fiquei, cara, 45 minutos tentando me convencer que o filme era bom, sabe? Ralo... pro olho, sabe? Falei, não, isso é porque o cara é assim e não sei o que lá, e o olho tenta isso. Aí no final eu falei, cara, não, o filme é uma... tem significado nenhum, cara. Isso aí é uma opinião do Azaghal, pelo amor de Deus, tem muita gente que gostou. Faz parte, né? São as listas melhores e piores do ano. Se a gente pensar em termos de comédia, a gente fala em filmes de ação, filmes de nerd, mas as comédias eu posso citar o Borá, que foi excelente. Caraca, pode cara. Citar o Borá, o Superbad foi muito bom. Superbad é maravilhoso também. Pô, esqueci cara. De citar isso nos meus três. Superbad. Superbad eu não vi, mas é um nerdão, né, que eles falam. Filme. É, super. É três nerds querendo pegar mulher. É um American Pie com Porks, com mais cérebro. É interessantíssimo. Excelente. Cara, o Borá faz parte da minha vida agora. Eu uso os termos dele no meu dia a dia, cara. Eu vejo o programa dele na TV, eu fui catar todos os Boratos antigos no YouTube, cara. Cara, foi uma transformação. O Borat, ele é um Jackass do inferno, né, cara? O filme dos Simpsons, né, cara? Que foi uma grande espera, né? Que foi um bom filme. Eu adorei, eu me diverti. Eu acho que a animação... A gente pode citar aí os Simpsons, o Ratatouille, o Pelenda de Beowulf, que eu achei muito bom também. Beowulf! Não, não é? Você não pode falar a lenda de Beowulf, você tem que falar a lenda de Beowulf! Eu tô sem voz, cara. Eu tô gritando assim, eu não falo mais nada. Na versão dublada ele é só Beowulf. É, Beowulf. A gente viu porque a gente foi ver em 3D. Eu sei que muita gente implicou com o filme, mas eu gostei. E depois fui ver em 3D e é outra experiência, cara. O Beowulf ele vale mais ainda pela experiência do 3D, de você tá vendo aquela coisa super diferente e tal. Eu sei que o Bob implicou com o meu, com as cenas Austin Powers. Aqui não dá, cara. Eu esperando putz no negócio web que faz aquela ceninha. Ah, não dá. Pô, mostra tudo, cara. Pô, você quer ver que em 3D? Deus. Hein? Já pensou na cara em 3D? Imagina, cara. Bonito o negócio. O Beowulf é ereção 24 horas, você sabe, né? Podemos dizer também das coisas mais inocentes que foram muito bem feitas, como Ratatouille e A Família do Futuro. Foram duas grandes boas animações feitas para a grande família, né, para levar as crianças e tudo mais. Ratatouille interessantíssimo, com dublagem de grandes atores, com Peter O'Toole, excelente. Entendeu? E o próprio Família do Futuro, né, que é uma coisa meio nerd, é interessante também. Agora, eu tenho que dizer que nesse ano a gente teve um problema com os filmes 3, né? Com o fechamento de algumas trilogias, né, cara? O primeiro, vou ter que falar, cara, que foi Piratas do Caribe 3. O que que aconteceu aí? Devia ser o subtítulo, sabe? Veja no fim do mundo. Piratas do Caribe 3. O que que aconteceu com Piratas do Caribe 3? Desde o 2 a coisa já não tava muito boa. Piratas do Caribe 3, pra mim, foi melhor que o 2. Você ainda. Achou? Eu achei. O 2 eu não consegui gostar, não teve jeito. É mesmo, cara? Mas o 2 tem aquela cena final que é divertida com a roda e tal, nada? Nem isso. Ah, legal ter isso no filme, mas, meu, trilogia pra mim não foi lá essas coisas, não. Tipo, só o primeiro e... O 3 mostrou o quanto o 1 é bom e mostrou... Que o Barbosa engole todo mundo, né, cara, nesse filme. Eu não gosto quando o filme te prepara pra uma coisa e ele não mostra, né? Então eu falei assim, mega frota, caraca, vamos nos enfrentar! Uma mega frota de piratas contra a mega frota inglesa! Caraca, só dois navios brigam, acabou. Então o que foi isso, cara? Então, quer dizer, eu achei meio broxante isso. Fora que, né, a única cena... A cena de ação sozinha é legal, mas como o Azaghal falou, o cinema é diferente da vida, não é feita de momentos, né, cara? Nem o Jack Sparrow agrada mais no final, cara. Nem o Jack Sparrow pequenininho, sabe? Aquilo é muito... ruim, cara. Verdade. Tem muita gente implicando com Homem-Aranha 3 também, né? Assim, realmente, dos três foi o piorzinho, mas eu me diverti, achei eu divertido. Eu desconcordo. Você desconcorda? Eu achei o melhor dos três. Você achou o melhor? Eu achei o melhor dos três. Eu gostei, eu sou fã do Homem-Aranha, é um negócio. Mas eu achei que esse filme teve uns probleminhas lá de ritmo e tal, que o Marabad mesmo me explicou o que eu não tinha gostado. Eu não gosto, eu não sei porquê. Aí o Marabad explica porque eu não gostei. Ele é muito grande, ele tem muita coisa pra deixar um filme só, entendeu? E o primeiro e o segundo, ele é mais bem desenvolvido, porque são poucas coisas pra explicar. E esse tem muito personagem, tem muito vilão, tem que continuar a história do Peter Parker com a Mary Jane, e aí põe a Stacy, aí tem que botar, aí põe o Homem-Areia, aí tem que continuar a história do Filho de Verde, aí põe o Venom. Cara, o Venom é um personagem tão maravilhoso que tem um filme só de Venom, cara. É, pois é. É, realmente, não sei. Eu gostei porque é Homem-Aranha e é que nem Star Wars, mas eu achei que ele ficou abaixo dos outros. É uma merda foda, mas você não consegue dizer, né, cara? Não, cara, eu gostei. Eu gosto. A sua, olha a sua frase. Eu gostei porque é Homem-Aranha, que nem Star Wars. Porque é Homem-Aranha. Então, é uma merda foda e você não consegue dizer. É isso? Não, é merda foda. Não chega tanto, cara. É que nem Star Wars. Não, Star Wars, né? É. Tem Jar Jar Binks, mas eu adoro, né? Eu gosto de Star Wars, mas é, tem Jar Jar Binks lá e tal, mas eu gosto. E o Shrek 3, que foi bem mais ou menos, né? Todo mundo esperando um mega. Também, outro também. Foi bem assim. Acabou? Acabou? Acabou? Assim? Acabou? Então, já teve quase piada, Shrek teve quase autorreferência, né? Shrek 3 deixou de ser um filme do Shrek. Um filme normal com uma história normal. Exatamente. Perdeu aquela graça. TV, né? Azaghal, nós já falamos aqui de Lost, já falamos de Heroes, né? Já Sim. vimos as cagadas que fizeram e os acertos. O Heroes, ele se perdeu completamente, né? Cara, ele se perdeu. Né? Pois é, o que, que houve? Acho que os roteiristas estavam já de saco cheio, já querendo entrar na greve de má vontade? Não, o cara pediu desculpas publicamente, você viu, né? Ele pediu desculpas publicamente. Quem pediu? Lá em Estados Unidos, o criador da série. Pediu desculpas? Falou o quê? Falou, olha, realmente nós erramos a mão, a gente achou que o mundo queria uma outra coisa, e pediu desculpas publicamente, saindo todos os horários, saindo no Globo isso, no caderno. Meu Deus, olha aí, que barato, hein? Ela admitiu o erro, tá vendo? Porque não acabou a segunda temporada ainda, né? Porque ele deu essa parada aí por causa lá da greve, e diz eles que não vão voltar ainda, diz que não acabou a segunda temporada, que é só um recesso, mas já deve ter mais alguns capítulos pra fechar a segunda temporada, foi o que eu entendi. Não é uma terceira temporada, na falta capítulos da segunda. E que eles iam retomar de outra forma. Vamos ver, né? Olha lá. Cara, isso é um papinho pra boi dormir do cacete, né, cara? Nós erramos a mão aonde? No momento que a gente tentou encher uma linguiça gigantesca com dois mexicanos. Olha que a gente criou um mafioso irlandês que não tinha nada a ver nada com nada, né, cara? Pelo amor de Deus, né, cara? Também aquelas tem no Japão, na chata pra cacete de amor do vírus com aquela mulher, com aquele cara. Pô, que tudo chato, enrolação, cara, do cacete. E o Lost, né, cara? O Lost, ele foi aquela coisa, né? Foi quem meio que enchendo linguiça e depois deu aquela virada que a gente já comentou no Nerdcast Lost, né? Que foi muito bacana e já rolou o trailer da quarta temporada e a Zagal ficou maluco. O Lost é diferente porque todas as séries pararam, quebraram, acabaram ou adiaram por causa da greve, né? E o Lost falou, porra nenhuma, não tem greve pro Lost. Agora, pessoal, adora Heroes e Lost, mas tem dois seriados aí que eu queria uma atenção, não sei se a galera gosta, que é o The Office, Steve Carell, que é sensacional, não perdeu em nada, continua maravilhoso, tá na quarta temporada e todas as temporadas são excelentes. The Office é maravilhoso, cara, nossa, meu Deus. Tem a Pam Bisley. Pam, pam. Exatamente, cara, eu conheço pessoas exatamente iguais aos personagens do The Office. Principalmente o Michael Scott. Ai, mas ainda não posso revelar. Chuck, que nem acho que é só o universo nerd, muito legal. Também adorei esse seriado também. Não tem um que é o The Big Bang Theory, que todo mundo tá falando agora. Esse eu assisti dois episódios e, tipo, não gostei. Né? Tem um seriado muito bom que não perdeu a mão, eu acompanho, que é o 4400. É legal. Não, ele tá sendo irônico. Não, gosto, cara, eu gosto. Era muito canastrão, cara. Você mesmo fala que as pessoas são canastrões demais. Eu gosto mesmo. Vocês estão falando ironizando, mas eu sei que eu gosto. Eu gosto, te falando, cara. Um outro seriado muito bom também que começou esse ano aqui no Brasil, né? Lá já tá a segunda temporada dos Estados Unidos, é o Dexter, que é excelente, que é sobre serial killer. Eu acho muito bom. Pra quem gosta dessa estética de serial killer, eu acho que ele é um serial killer que mata outros serial killers. É, pois eu vi, comecei a ver, mas eu não tive interesse de continuar. Mas não consegui ver esse seriado, não, cara. Eu vi o primeiro, achei bem chato. Cara, olha, eu baixei tudo na internet, legendei, achei maravilhoso com as fotos originais. Tem muito sexo, mostra mesmo, as mulheres peladas, o cara mandando ver. O cara mata sem perdão, porra. É que o primeiro também, acho que todo seriado é assim, cara. O primeiro sempre começa mais ou menos. O terceiro pra cima, que começa a trama começa a funcionar. Porra, eu acho aquilo sensacional, cara. Não consigo parar de ver também. A prova de tudo no Discovery Channel, cara. Caraca, isso é a melhor coisa da televisão nos últimos tempos, cara. É demais. O Azaghal fala que o nome dessa série deveria ser Azaghal Morreu. Porque ele, todo episódio, tem as cenas que a gente fala, ok, morri nessa cena, né? Ele vem descendo de costas com... numa encosta com a cachoeira em cima e segurando uma árvore. O cara não há condição. Mas é demais. O cara é uma motherfucker. E é muito bem dublado, né? Que a gente fala, né, cara? Exatamente. Eu não fico com ela fora, se essa série faz sucesso ou não. É. O nome dela em inglês é horrível, né, cara? Que é Man vs. Wild. É. Que acertaram tudo, acertaram o nome da série, traduziram de uma forma perfeita. O cara que faz a dublagem é espetacular, sabe? O câmera, tipo, eu acho que ele é mais foda ainda que o cara. É verdade. Ele faz tudo com a câmera. É verdade. Mas o câmera, cara, ele deve ter pelo menos umas barrinhas de cereal no bolso, né, cara? Ah, sim. É o mínimo, né? Eu e a Mené, nós criamos uma nova versão da Prova de Tudo, cara, que ia ser um sucesso estrondoso. Que é a Prova de Tudo Moisés. É verdade, eu lembrei. Explica, por favor. Que na Prova de Tudo, pra quem não sabe, o cara vai lá e usa os recursos naturais pra conseguir sobreviver e sair do ambiente hostil que ele está, né? Então a gente queria fazer com o Moisés. O tipo Moisés tá fugindo do deserto e acha uma poça d'água, vai meter a mão, a água abre pros lados e ele não consegue beber, sabe qual é? Acha uma cobra, aí vai embaixo com a cobra no chão pra amassar, pra poder comer a carne da cobra. Quando ele bate com a cobra, ela vira uma bengala, sabe? Cara, a gente se divertiu nesse dia, cara. A gente chorava de rir. Porra, cara, chega, olha uma plantinha. Aí, pô, finalmente a gente vai conseguir comer uma frutinha, pegar fogo. Mas, mano, sou eu, Deus. Aí, o Deus só atrapalha, mas fez a sobrevivência. Deixa eu me virar aqui, porra. Divertido, 40 anos no deserto, né, cara? É muito bom. Ai, ai, não perca a prova de tudo, Moisés, em 2008. A outra série também eu acho legal, que é ideias ridículas, que são absurdas e se tornam engraçadas, que é o Who Wants to Be a Superhero com Stan Lee, né, cara? Pô, foi demais. Who Wants... Isso é muito engraçado, cara. Eu ri muito. Foi um red show todo galhofa, né? Levado na brincadeira. Eu devia ter mandado o Major Victor embora. Pois é, o Major Victor era demais, cara. Era engraçadíssimo, cara. Tinha uma prova do Wants to Be a Superhero que eles tinham que chegar rápido numa linha de chegada lá. Era tipo uma corrida. Só que a prova verdadeira era uma garotinha que tava perdida, né? E ela ficava gritando, eu me perdi. Quer dizer, mas eles paravam o seu objetivo pra ajudar a garota. E aí as meninas, alguns passaram reto, o cara passou, olhou pra, inclusive o cara que ganhou, passou reto, olhou pra garota e foi, né? Algumas pessoas chegavam e paravam, tipo assim, saíam do personagem, meu Deus, onde é que tá sua mãe e tal, e vamos lá, e levava a garota até um guarda, qualquer coisa. O Major Victor pegou a criança, botou no colo e falou assim, quem é o pai desta criança? O cara não saiu. Ele falou assim, climb into my arms. Ele fala, climb into my arms. O cara não... super-homem, né, cara? Ele olha pro lado, olha pro outro e sai correndo. O cara bom, não, cara, saiu do personagem um segundo. Muito bom, cara. Ué, mandar ele embora só porque ele era stripper? Ah, coitado, mano. O cara era stripper? Você não sabia? É. Não. Era stripper, é. Meu Deus. Ele era brigado com a filha dele até por causa disso. Aí, tipo, ele ia usar ele sendo um super-herói pra, enfim, ter contato de novo com a filha dele. Meu foi Deus todo... do céu, que loucura. Pior tem muita coisa, né? Mas a gente tem que ressaltar uma, cara. O que é Donas de Casas Desesperadas? Dá pra entender, cara? Porque assim, eu entendi a boa intenção. Nós vamos pegar o roteiro, vamos refazer aqui como isso acontece. Tá acontecendo com a Betty e a Feia, E lá nos Estados Unidos, né, eles estão refazendo a mesma parada e tal. O próprio The Office, que era inglês, era a versão americana. Exatamente, né? O The Office, né, começou na Inglaterra e fez a versão americana com o Steve Carell. Só que o dono de Casa Desesperada tem um problema, cara. A produção, não tô falando nem da, sabe, das atrizes ou qualquer coisa, ou roteiro. Tô falando da produção. A produção é a parada gravada na Argentina. Porque eles gravam o Dono de Casa Desesperada Latinoamérica lá também, né? Eles aproveitam, é uma parada em conjunto. É. E aí o que acontece? Vão os atores brasileiros pra lá? E os atores secundários, maluco, eles pegam os argentinos, cara. E os caras falam português e são dublados, cara. É uma coisa absurda, cara. Você vê o cara falando com o garotinho e de repente vê aquela voz dublada com outro tipo de áudio, sabe? De tratamento de por cima, cara. Sabe, eu acho isso, cara, é bom demais pra ser verdade, cara. Melhor que isso, só o Retorno de Fantasia, cara. O Retorno de Fantasia, eu assisto toda madrugada antes de dormir. Toda cara. Madrugada eu coloco lá. É um desafio, cara. Eu não vejo alguém que não assiste essa merda, cara. Quem não assiste Fantasia? Exatamente. Eu esse não assisto. O Azaghal disse que tá no hotel, e aí todo mundo no hotel parado, grudado na televisão. Ó, ele! Se vocês assistirem Fantasia, percebam uma coisa. Quando as pessoas gritam de alegria no telefone, você tem a nítida noção de que alguém na produção apertou um botão e tá queimando as pessoas vivas em casa, cara. Parece um grito de agonia e dor, cara. Mas é batata. Escutem, vê. Que não tem outra, cara. Agora nós vamos poder esquecer do Caminhos do Coração, né, cara? Ah, verdade, Caminhos. Eu não consegui, eu vi o iniciozinho, tava achando divertido aquela tosqueira, mas depois não consegui mais. Alguém conseguiu? Não, assisti acho que dois episódios só. Gostaria de pedir desculpa aos ouvintes do Nerdcast, que realmente a internet não está ajudando e nossa conexão está meio capenga, né? Mas não pode deixar de ter Nerdcast. Detalhe, a culpa não é nossa, aqui nesse Natal tá uma loucura de pessoas ligando, falando no Skype, porque vai ficar mais barato, dar Feliz Natal, então esse problema mesmo de conexão não é por causa do Nerdcast, é por causa do época do Natal, né? É complicado aqui. Mas vamos lá. Eu acho que podemos entrar no mundo dos games, né? Que é um mundo que tem muitos fãs. A indústria dos games já barrou a indústria do cinema em termos de faturamento. Tchau, pessoal. Feliz ano novo pra todo mundo. Obrigado. Não. Pera aí, fica aí. Fica aí, nem que seja pra fica falar. Fica aí, Zagal. Pelo amor de Deus. Em 2007 lançou God of War 2, né, cara? Temos que não podemos deixar de mencionar. É, eu comprei uma PlayStation 3. Pois é, segurou o PlayStation 2, foi o último suspiro do PlayStation 2, que muita gente tá dizendo. Tem outros jogos aí sendo bons, sendo lançado no PlayStation 2 ainda, mas o God of War aumentou as vendas do PlayStation 2, depois que o Xbox 360 já tava vendendo pra cacete e tal. God of War é God of War, né, cara? Não tem o que dizer. E nessa continuação, Kratos, pra quem sabe, retorna com vingança contra os deuses. Vingança! Que destruíram, né, no carro, que dentro da guerra, no Olimpo, e agora quer ver o que é seu. Declarando guerra a todo panteão greco. É isso, jovem. Cara, eu acho que eu não joguei até o final. Eu sou fanático, só também. Eu vendi o meu PlayStation 2 e não terminei de jogar. Ah, tá bom. Mas temos outros lançamentos espetaculares. O Super Mario Galaxy, né? O Bobs vai testemunhar. Super Mario Galaxy é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. Eu arrisco dizer isso também, cara. Não é só o melhor jogo do ano. O GTA criou um estilo. Aí pronto, 1 milhão de jogos estilo GTA. O Super Mario Galaxy, ele veio com um novo estilo de jogo, que é o plataforma 3D ultra motherfucker, sabe? Que, assim, seus pais não vão saber jogar esse jogo, sabe? Eles vão, não tô entendendo, mas tá de cabeça pra baixo e tal, não sei o que, que coisa horrível, é isso que eles vão falar. Mas isso é uma revolução nos games. Não, e falar uma coisa, pra pessoas entenderem, cara, houve 700 mil encomendas quando o jogo foi lançado, logo no começo nas lojas no Japão, e 400 mil pré-reservas na cadeia de lojas GameStop nos Estados Unidos, pra tu entender a febre que foi essa merda quando foi lançado. O jogo é muito bom, é pra qualquer idade, sinceramente, cara, não é só pra meninas, é pra criança, é pra adolescente, é pra adultos nostálgicos como nós, né, cara, é demais o jogo. O Bob já me passou, ele comprou o jogo depois de mim e já zerou. E eu ainda não. Seu maldito. Eu tô com 115 estrelas. Meu já. Deus, já, cara. Já acabei a história. Eu tô com 40 ainda, pô. Lavado, hein? Caralho. Estou melhor que eu tô com 32 ainda. Meu Deus do céu, cara. Agora eu queria lembrar também um outro joguinho aí. Eu falo do Halo 3, né? Do Xbox 360, que é muito bom também, que é a última versão da trilogia, né? Eu não entendo essa parada do Halo, cara. Falaram pra cacete Halo, Halo 3, caraca, pô, eu vi Halo 3 na Bloomberg. A parada aumentou as vendas da Microsoft e as ações da Microsoft subiram por causa disso. Cara, falou-se de Halo 3 em tudo que é lugar. Peguei, e aí? É isso aí. Nada demais. Igualzinho a milhões de outros jogos. Você não gostou, não? Não, achei igual a milhões de outros jogos que eu já joguei. Nada demais. O que, que tem demais? Você sabia que o dublador do Master Chief é o Luiz Ferrota, que é o cara que é famoso pelo Brasil por dublar a voz de Sylvester Stallone? Olha! Excelente! Não sei se você gosta de música. Eu adoro música e gosto de rock. Então não pode deixar de citar o Rock Band. Cara, né? Rock PlayStation Band, 3, eu ia falar. Eu gosto, eu não gosto não. Cara, é a revolução da minha vida, cara. É sério. Eu comprei a guitarra, mas só a guitarra. Porque o Rock Band num todo aqui tá difícil de achar, porque já acabou. Acabou em tudo que é lugar. Só em janeiro agora. É. Mas eu comprei a guitarra com o Rock Band. E, cara, é tudo, cara. A senhora Jovem Nerd, ela não faz outra coisa, cara. É o dia inteiro, qualquer tempinho que ela tem, assim, às 2 horas da manhã, vamos dormir? Não, vamos um pouquinho de Rock Band. Aí vai lá, estoura as caixas de som dos vizinhos. Isso é a coisa mais escrota que eu já vi na minha vida. Fica o Jovem Nerd barrigudo, sem camisa, pagando de rockstar, cara. Então, é isso. Uma guitarra, parece um cavaquinho. Fica, olha que tristeza, cara. O Azaghal não gostou dessa ideia. Eu achava que ele ia chamar. Se o Jack Black pode, por que não pode o Jovem Nerd? Tipo, o Jack Black é meio gordão, maluco, tá lá tocando a guitarra. Ele achou ridículo a ideia que vale milhões, que é as pessoas comuns se sentirem rockstars tocando guitarra, apertando 5 botões, cara. Eu acho ótima a ideia. Você tem uma ideia, ficar rico e fazer os outros ficarem ridículos. Pô, isso é que Crysis, né? Que é um jogo tiro em primeira pessoa. Eu gostei, achei bem legal. Tem a jogabilidade legal, efeitos maneiros, entendeu? Alguém jogou Crysis aqui, não? Não, cara, mas eu sei que foi um dos jogos mais bem criticados do ano, que tá uma loucura. Ele e, pro Xbox 360, o Assassin's Creed, que é espetacular, cara. Eu liguei pro Eduardo Spor. Dudu, você tem que jogar esse jogo, cara. Batalha do Apocalipse, Jerusalém, essas coisas. Que é um louco. Cara, primeiro que, sabe, gráficos perfeitos. Você anda por Jerusalém, por Damasco. Você anda pelos telhados, nas ruas. A cidade é viva, as pessoas reagem. Quando você passa, você esbarra nas pessoas, elas deixam cair coisas, cara. Assim, em termos de inteligência artificial, de gráficos, cara, é muito maneiro. Você é um assassino que vai, como na época das cruzadas em Jerusalém, cara, é muito bom. O jogo, pra quem tem Xbox 360, é o jogo do ano, cara. É muito foda mesmo, cara. Esse eu não conhecia, já não. Deu uma boa indicação pra Assassin's jogar, então já vou Creed, já cara, tá concorrendo a ser eleito o melhor jogo do ano aí. Eu também tenho a produtora mais gostosa do universo, que é a Jade Rain. É verdade, Rain, é verdade. Ela saiu tudo que é blog aí como a produtora gostosa de games do Assassin's Creed. É verdade, muito bem lembrado. Então vamos para a tecnologia, né? Em 2007, tivemos o lançamento do iPhone, né? Finalmente. Que muita gente achou que não foi tudo aquilo. A gente já falou em outro Nerdcast sobre isso, né? A Zagal fica, não quero, não quero. Esteticamente é foda, né, cara? Mas que em termos de tecnologia é fraca, cara. Qualquer celular bunda até é melhor que ele, assim. Não tem mensagem de imagem, cara. MMS, não tem, não procura, sabe? É, e não filma essas coisas, né? Bom, mas então vamos esperar o iPhone segunda geração, que a gente chegou a essa conclusão, né? Pra ver o que vem aí. Acho que o lançamento foi a digital aí, né? O HD e o Blu-ray, né? Pois é, aí o Marabá já está a única pessoa no Brasil que já está aproveitando. Não, para com isso. Depois você fala, amigos meu milionário, há tempo essa porra, pelo amor de Deus. É verdade, temos a TV digital chegando no Brasil. Olha aí, a família Nascimento explicou lá pra caramba, ninguém entendeu. entendeu nada. E aí temos a nova mania tecnológica, que é o Twitter, né, cara? Não podemos deixar de falar. É. Deixa muita gente maluca falando, mandando por celular, por não sei o quê, por G-Talk, no próprio site, em outros sites. É uma maravilha, né? Borbs, até quando você acha que as pessoas vão ter saco de ficar tweetando? Uma boa pergunta, você isso. Você acha que a galera vai enjoar? Até a hora de começar a invadir, que eu digo, tipo Orkut. Ah. A hora de começar aquela galera vir no Twitter, aí para. Então, você acha que vai chegar uma hora que a galera, ah, não, chega dessa porra, não aguento mais ficar dividindo minha vida, vou cometer tweeticídio. É, às vezes vai deixar todo mundo lá e posto uma vez, tipo, uma vez em nunca. Pois é. Mas por enquanto, por enquanto tá beleza, tá só uma galera ali que tipo, meio que se conhece e tal. A hora de começar a vir o pessoal de Orkut, aí já era. Sabe qual é o problema? Cria uma obrigação da pessoa botar alguma coisa. E aí, cara, parece que as pessoas estão obrigadas a mandar tudo. Sabe? Vou cagar. Aí me fala no Twitter, eu tô indo cagar. Não sei que... Porra. Tomei um café, voltei do almoço. Não, mas eu não sei porque meu iPhone não funciona. Mas, caralho, foda-se, eu não quero saber disso. Não, mas isso ainda vai. O problema é aquele pessoal que fica conversando. É. Ah, arroba de chato, eu também acho isso, sabe? Então vamos tentar falar de quadrinhos rapidamente. Saiu o livro da Marvel, né, agora 40 anos no Brasil, pela Panini, que conta toda a história da Marvel, como é que saiu, os primeiros revistas de quadrinhos que chegavam no posto Shell, você abasteceu o seu carro nos anos 60, você ganhava uma revistinha da Marvel, do Homem de Ferro, com um bonequinho pequenininho. Eles lançaram esse livro, toda a história da Marvel, desde que ela chegou no Brasil, todas as editoras que ela passou até hoje, eu acho muito interessante. Eu queria conhecer como é que foi a Marvel no Brasil. Agora, como séries mesmo, a gente pode citar o Lost Girls, né? Do Alan Moore. A gente não pode deixar de citar ele, que é muito bom. O Supremos, a edição definitiva, do Mark Miller. Gostei bastante. O Guerra Civil, que é do próprio Mark Miller também, que tem a morte do Capitão América, aquela coisa toda. E a revista Pixel, Media Magazine, né? Que saiu esse ano por vários títulos. E teve uma outra crise infinita na DC, não teve? Ah, é, mas essa eu não li não, bicho. Eu já não aguento mais crise infinita também. Porque as revistas duram 5 anos, cara. E aí tem uma crise, tem alguma coisa, um vírus lá, um massacre, ou que seja, acaba tudo e começa de novo. Exatamente. É, sempre assim. Muito bom. Não adianta, cara. Leia um porno lá. Queimem suas revistas e leia um porno. Vamos falar em livro então, a gente pode citar alguns livros então, o próprio Cornel, e pode citar outros também. Teve bons lançamentos de livros esse ano também. Tivemos aí lançamentos de Bernard Cornell. Isso. As Crônicas Saxônicas. Azaghal está lendo, já está no terceiro livro. Parece que não termina o terceiro, vai embora. Vai embora? Excelente. Eu tô no segundo ainda, mas é espetacular, cara. Tem que ler. O nome é... O do primeiro livro é O Último Reino. Se você quiser saber, procure aí no Submarino. Tem que ser lido. E pode fugir um pouquinho dessa mesma estética, né? Mas falar que esse ano foi lançado finalmente o último livro do Harry Potter, né? As Relíquias da Morte, né? Saiu o final do Harry Potter. Tá... Todo mundo aqui conhece o final do Harry Potter? Eu sei. Não conte? Não. Não conte. Porque a minha que teve em 2007 foi um livro de um tal de Eduardo Spohr, não sei se vocês já ouviram falar. A Batalha do Apocalipse! Muito bom! Foi o maior lançamento nerd literário de 2007! Muito bom, cara. A venda exclusivamente na Net Store, não perca. E a galera tá se amarrando, né, cara? Parece que agora no final do ano, acho que dia 28, 29, vai ter um encontro dos fãs, fazem parte da comunidade do Orkut da Batalha do Apocalipse. Então, se você se interessa e está no Rio de Janeiro, entre. E vai estar lá Eduardo Spohr, Jovem Nerd e Azaghal, né, cara? Isso. Ou não. Ou não. Também tem o livro Perigoso para Garotos, né? Que é um livro interessante, que resgatava brincadeiras antigas, truques, jogos. Eu comprei pro meu filho, ele adorou. Batalhas famosas, personagens. entendeu? Vocês inclusive venderam lá no Jovem Nerd. Tem muita propaganda do livro lá, o livro Piloto pra Garoto. Que é do autor do O Imperador, né, cara? Isso, só o Imperador, isso aí. É um bom barato o livro, é divertido, né? Eu gostei bastante. O João, meu filho de 11 anos, adorou o livro e eu, como velho nerd, adorei também. Acabei folheando e gostando do livro também. Ele lembra de muita coisa da minha infância, né? E procurando uma estética mais pop, fugindo um pouquinho da estética nerd, a gente pode citar dois lançamentos interessantes, que é o Movie Icons, que é um ícone de cinema, que são livros sendo lançados, vários, com Marlon Brando, que cada fascículo é um ator, né? Tem Marlon Brando, tem Clint Eastwood, tem Marilyn Monroe, James Dean, entendeu? Steve McQueen, todos esses ícones do passado. Uhum. E também esse ano foi marcado por várias biografias de músicos, como saiu o livro do Jimi Hendrix, saiu o livro do Eric Clapton, saiu dos Beatles e saiu do Tim Maia, que é engraçadíssimo. Entendeu? Ah, do Nelson Motta, né? Isso, muito bom, engraçadíssimo. As tiradas do Tim Maia são excelentes. Eu achava que quem gosta de música são bastante biografias interessantes. Essa do Tim Maia eu tenho curiosidade de ler. É, cara, compra que você vai adorar. Ó, você vai rir o livro inteiro. Cara, o Tim Maia foi um cara que conseguiu uma vez numa blitz tirar dinheiro da polícia pra comprar cerveja. Por exemplo, estamos falando de música, a gente podia falar alguma coisa sobre o lançamento de música. Por exemplo, eu acho que foi importante esse ano o lançamento aí do disco novo do White Stripes, o Wick Tamp, achei bem legal. O Radiohead, né, que fez uma coisa interessante, lançou o disco pela internet e as pessoas pagavam aquilo que elas achavam que deveriam pagar pelo CD. Ah, isso foi interessante. Foi interessante. E teve também a Amy Winehouse, né, que viu problemas de drogas e sei lá o que, mas lançou um descasso também. Mas apareceu esse ano. Do nada essa menina, né, cara? É. Do nada explodiu isso. Aí, saiu pela rua pelada, chorando. Cheio, né? De loucura, né? Cheio de loucura, mas a música dela é muito boa, cara. É, a misturada, né, com soul e tudo, é muito legal, muito bacana. E nacional a gente pode citar vários aí, né, por exemplo, uma coisa interessante, o Lobão, que passou a última década todinha brigando contra as gravadoras, lançando discos independentes, que nunca mais ia trabalhar com gravadoras, inclusive atacando principalmente a Sony BMG, esse ano lançou um acústico MTV pela Sony BMG. O bom foi o mico do ano, né? A gente pode citar também o próprio Ira, né, que teve essa briga louca aí do Nazi, né, nosso Wolverine brasileiro, que teve uma briga aí com o conjunto, tem uma briga na justiça em que o pai dele e o irmão dele estão processando, querendo tirar os direitos dele. Que eles são os caras que representam mandar o Ira, né? São coisas interessantes da música. Agora, a gente pode citar várias trilhas sonoras, né? Trilha sonora do Planeta Terror é sensacional, né? A guitarra do Alberto Rodrigues não sai da sua cabeça. Ah, ele mesmo que fez a trilha sonora. Ele toca, né? E a própria trilha sonora do Tarantino, né? Do Death Proof, que ainda não estreou no Brasil, só estreou ano que vem. Mas todo mundo sabe que as trilhas sonoras do Tarantino são sensacionais. Sensacionais. Com certeza, uma coisa à parte do Tarantino. E já que estamos falando de música, vamos falar de shows, né? Esse ano aí nós tivemos vários shows internacionais no Brasil. A gente poderia citar o The Police, que teve agora no final do ano. O próprio Roger Waters, né, que retocou o The Dark Side of the Moon, da maneira que foi lançada no disco, na Apoteose, lá teve show em São Paulo. E acho que a grande sensação foi a bocina Juliette Lewis, né? Que veio pro Brasil sem as pessoas conhecerem muito, sem saber quem que era. Olha, e ela fez dois shows arrasadores, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, que encantou uma opção de gente aí, fãs e tudo mais, né? Fanático foi nos bastidores, abraçou, tirou foto, uma loucura, um fã. Acabou sendo bacana, né? A gente pode, posso me citar o Velvet Revolver, né? Que é a banda de todo mundo do Guns N' Roses, menos o Axl Rose, que tocou no Brasil, fez um certo sucesso, entendeu? E não pode também aquele, a famosa vai tomar no c, né? Que virou o ritmo, né? Verdade, virou, né? Virou balada. E todas as vezes, todos os estilos possíveis e imagináveis, né? É verdade, né? É verdade. Quem morreu em 2007, rapaz? Temos que começar por uma pessoa que nos deixou muito triste o falecimento, que foi o Doutor Enéas Carneiro. A tristeza mesmo. Pô, nosso deputado espartano, cara. Tá lá gritando 56 lá de cima. Ai, cara, quem mais? Pedro de Lara. Olha aí que tristeza, cara. Pedro de Lara. Pedro de Lara. Pedro de Lara pereceu, cara. Que tristeza. Verdade. Nair Belo. Paulo Tran. Isso foi uma perda, hein? Ana Nicole Smith também pereceu, né? Duas perdas. Ela foram duas perdas. Uma loucura, mas depois as pessoas disputando quem era o pai do filho dela e o cara pobre descobriu que era o pai por causa do DNA e saiu comemorando com os braços pra cima, pra imprensa. Uma loucura. Impressionante. E mais o nosso romancista Sidney Sheldon. Olha só. Criador também. Deixou seu legado, né, cara? Deixou o legado. Calma, criador de Neogênio também. De Neogênio, exatamente, cara. E ele escrevia, ele espirrava e escrevia um livro, né, cara? Boris Yeltsin, olha aí. Nosso cachaceiro, né, poxa? Boris Yeltsin está lá, Luciano Pavarotti, né, cara, também, a voz. Mais uma voz que nos deixou. E a CPMF também, né? Pereceu. Eu quero ver. Graças a Deus. Ano que vem o que, que vai acontecer. Mas a CPMF é que nem uma hidra, cara. É verdade. Cortou a cabeça dela, vão surgir nove. É verdade. Aguenta aí pra 2008 os filhos, cabeças da CPMF que vão surgir por aí. O Alidi. O Alidi, que aposentados. Tem? É, o Sacha Tchananã matou o Borá e o Alidi. Nunca mais estão inventando. Interpretá-los. Mentira! Que isso? É. Não ia ter outro filme? É. Outro filme? Não ia? Não vai mais ter, acabou. Ele falou que não vai mais interpretar os dois. Caraca, que tristeza, cara, no meu coração que você me deu agora. Como assim, cara? Pois é. Porque ficou manjado, né? Todo mundo já conhece. Ah, não sei, ele não explicou, ele só falou que ele aprendeu a amar os dois. Tá furado pra nego ficar na fissura. Quando o nego estiver desesperado, ele lança aí na volta. É verdade. Mais importante do que quem morreu é quem não morreu. Sempre temos a lista. Mais uma vez, né? Quem não morreu, Azaghal. A Paris Hilton tá aí, né? Não morreu ainda. Lindsay Lohan. Lindsay Lohan, essa galera, né? Tá aí, Britney Spears também não morreu. Galera, né? Jô Soares não morreu ainda. Não morreu. O Raul Gil, cara, não morreu ainda, tá acreditando? Não morreu. Mas é a surpresa do ano, né, cara? Quem diria? Quem não morreu? Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, né, cara? Não morreu. Completou 100 anos, todo mundo preparou aquela fita dele, né, de... A vida de Oscar Niemeyer, o que eles iam mostrar na morte dele, eles mostraram agora quando ele fez 100 anos de idade. Impressionou todo mundo, Oscar Niemeyer. Parabéns para o nosso arquiteto. Tá vivinho da Silva. E Dercy Gonçalves nunca, né? Nunca, essa não morre, né? Dercy Gonçalves, né, tem uma piadinha da galera do anime que fala que Dercy Gonçalves, não, o nome dela não escreve no Death Note. Não dá. Agora, na parte de cinema, a gente podia lembrar umas outras pessoas também, né? O Joe Bishop, né? Que era das pessoas que eram do Rat Pack. O Frank Lane morreu, que cantava o tema de Horride. Esse cara morreu também. Whatever, né, Marabade? Porra. Ah, pra ficar lembrando aí, Marabade. Marabade não morreu. Por enquanto, não. O melhor pra mim foi o Scorsese ter ganho um Oscar, cara. Que acho que até há muito tempo que ele merecia. É verdade. Finalmente o Scorsese merecia ganhar um Oscar, ele ganhou. Pra mim foi o melhor do ano. Nosso pai de filmes de submundos de Nova York, nosso pai de filmes de máfia. Eu acho que o Scorsese, tomara que na hora de receber um Oscar, pra mim foi a melhor notícia do ano pra mim. Exatamente. Em termos de notícias internacionais. Pra mim o melhor do ano foi o Por Que Não Te Calas, do Rei da Espanha, pro Hugo Chávez. Porra, cara, aquilo... Ele liberou uma energia que tava presa no muita gente no mundo inteiro. No mundo inteiro, né? No universo. Cara, pra você ver como é bom ser rei, né, cara? It's good to be a king, cara. Depois de tudo, ele quis tirar uma fotozinha com o menino, né, de rua, né, cara? Tu viu? Não. Ele quis tirar a foto, essa era na Veja essa semana. Aí o menininho se recusou e falou, com você não, seu babaca. Agora os micos do ano é o Chaves, né, cara? Ah, é demais, cara. O pior acho que foi essa ligação aqui nossa, né? essa conexão horrorosa que vai estar tudo picotado pro final do ano, né? Todas as vezes. A banda larga brasileira realmente. A foi banda pior. Larga. Pois é, cara, pra você ver, esse Nerdcast tá de prova que a nossa banda larga ainda tem muito arroz com feijão pra comer. Foi um ano sofrido, foi, né, cara? Fizemos Nerdcast na porrada. Tá vendo que é o pior do ano pra vocês? Deve ter sido isso. Tivemos altos problemas. Tata Zagal, eu acho que o melhor do ano... Pode falar rapidinho, eu acho que o melhor do ano foi realmente o universo reconhecer que o Nerdcast é o melhor podcast. Obrigado, querido. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. O Jovem Nerd, que a gente falou no início do ano, a gente falou, cara, que 2007 ia ser o ano do Jovem Nerd e realmente muita coisa aconteceu. Agradecemos muito aos leitores, ouvintes, colaboradores, da parte de notícias, de humor, do fórum, a galera toda que sustentou todos os braços do Jovem Nerd, que sempre aparece para dar o seu alô, sua contribuição, manda seus textos, quadrinhos e tudo. Foi muito bom. Obrigado às nossas esposas que estiveram conosco, nos aturaram e estão conosco nessa empreitada nova. Obrigado aos nossos amigos blogueiros que formam uma comunidade muito unida, da qual o Jovem Nerd tem orgulho de fazer parte. A Nerd Store abriu finalmente em 2007, né? Foi um grande tanta coisa boa, tá vendo? Tem pois melhor voando, é. Muita coisa boa. É verdade. Fazer aquelas mensagens gravadas. O Jovem Nerd agradece aos clientes, fornecedores e amigos e deseja um feliz ano novo. Muito bom. Muito obrigado, Maravilha. Muito obrigado, Bobs. Votem no Tchananã Awards lá no Judão, cara. Eu vou lá votar também. Muito bom. Muito obrigado, galera. Bom 2008 pra todo mundo. Jovem Nerd conquistando o mundo com todos os seus amigos de volta. Este Nerdcast foi um oferecimento de netmovies.com.br.